Coisa da vida, versado em prosa. Início do fim da história, de apostas, poucas vitórias. Humildes, porém honrosas, memórias misteriosas, por vezes contraditórias. Inferno, um mar de rosa, gloriosa nostalgia. Se rende a melancolia, onde a madrugada fria faz palco a poesia. Era fiel companhia, o cenário da boemia. Os que fazem da noite o dia, vagando em ruas vazias. Guetos, piqueiras, vielas, vários bares, as favelas. Era inspiração daquelas, rimas vivas como telas. Suor, sangue e aquarela, versam cada uma delas, desvendando a beleza, na verdade não tão bela. O vento sopra a janela, um chamado à realidade. Sombra escura, sincroniza o cinza no céu da cidade. Onde a desigualdade faz chorar sem piedade. Roubando o brilho dos olhos, captura a identidade. E ele era só mais um, na certeza da incerteza. De um homem que sorria como expressão de tristeza. No mundo obscuro, enxergava com clareza. Rimas, versos, frases, escrevia com destreza. A mais pura beleza, encontrar essa era a meta. Nas curvas da vida, se manter na linha reta. Contra tudo, contra todos, poesia era concreta. Um grito de silêncio, a despedida do poeta. De quem servem as dores postas sobre o caixão? Se as lágrimas de mago agora afogam o coração. A caneta sobre a mesa hoje perde a razão, pois antes transmitia a verdade em suas mãos. O sangue do guerreiro derramado sobre o chão se mistura ao choro, formando a triste canção. Vozes mudas no refrão, suplicando a sua volta. Mas em vida poucos têm valor, tratados como apóstolos. Morrer pra ser eterno, sentimento de revolta. Poucos lideram a mão, muitos lideram as costas. Em meio à multidão, sempre ao sentido contrário. Ilustre desconhecido nesse imenso cenário. Luz do fim do túnel, término do itinerário. Entre uns milhares, um eterno solitário. Que via nas coisas simples um sentido para a vida. E a certeza de firmar os passos na trilha seguida. De aproveitar as dores, glórias, tristezas da vida. Tirando uma lição dessa existência sofrida. Da qual só queria ter um segundo de prazer. De se despedir da lua, vendo o rei sol nascer. Na sua vaga memória, mais um belo amanhecer. Aprendendo que o ser vale muito mais que o ter. Mas partiu com a certeza de amar quem lhe amava. Tocava o coração com a bruta força da palavra. A voz que parecia cantar tudo o que falava. Deixar a saudade pra sempre será lembrada. Você que sempre lembrar de como honrar, provar. Você que sempre lembrar de como honrar, provar. Você que sempre lembrar de como honrar, provar. Eu não durmo. Eu não durmo porque a única certeza que se tem quando se está vivo é de que um dia todo mundo vai dormir no sono eterno. Mas você quer saber seu sonho? É claro que eu sonho. Eu sonho acordado. Esse aqui é o fim, mas não é o fim da história. É só o fim do começo. Como se o ciclo incessante se encerrasse nesse instante em que sigo meu caminho sozinho, seguindo avante. Avançando por barreiras julgadas intransponíveis, sempre tendo em minha mente alcançar diversos níveis. Lar de momentos incríveis guardados como retratos, onde corro e me recordo do preto e branco das fotos. São fatos que fazem eu sempre voar mais alto, acima do que é certo e por você julgado errado. Recado registrado sobre a vibração das cordas, como as cores que acompanham os anjos à minha volta. Não tem volta quando o passo é dado, dúvida é passado. Hoje a eternidade é lá do verso registrado. Guardado como joia, o tesouro mais precioso. Processo que se encerra e se reinicia de novo. Ideias registradas na dança carvão-papel. Lançada no espaço, percorre o azul do céu. Será que ainda é meu? Ou já pertence ao mundo? É paradoxal e na alma mergulha fundo. Poético, tático, enigmático, ciclo. É só o fim do começo. Seja bem-vindo ao Ciro.